Hoje acordei com vários homicídios nas costas. Oh meu Deus, o que será isso? Será que é o meu pior pesadelo? A minha cabeça dói, cara. Dói. Agora sinta na pele a raiva na veia. O seu pior pesadelo é agora. Veja sua mente. Suporta a tortura, tortura. Ah, deixa eu contar. Ah, deixa eu explicar. Quantos caras você matou que na sua mente vai ficar? Pode lamentar, pode rezar. As almas que já se foram sempre vão te atormentar. Matar qualquer um, ha, pode matar. Difícil é as consequências aguentar. Sua cabeça se torna alienada. Seus erros são fortes por se achar o rei da picada. Você está se tornando escravo desses pesadelos. Só posso dizer uma coisa, eu lamento. Suas atitudes consideradas anormais. Elementos da terra não vai deixar você descansar em paz. Não, nunca vamos deixar. Enquanto a sua alma da paz não libertar. Ha, ha, ha, ha. Escute o que eu vou falar. Lucifer pode te dar e ao mesmo tempo arrancar. Sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. Sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. Ou você vai querer nos escutar o seu pior pesadelo. Você vai ter que enfrentar uma cova sem nome e o seu corpo lá. Não queríamos estar no seu lugar. Se um dia você quiser se arrepender, vamos rir da sua cara, porque o que fez não dá pra desfazer. Matou um, matou dois, matou três. Depois que matou, vai dizer que foi sem querer. Comédia, comédia, sim, é você o seu pior pesadelo. Somos nós, bem. Você está se tornando um doente mental. Reconheça os seus erros, você se julga normal. Não engane aqueles que não pode enganar. Te ajudaram na infância e hoje querem ignorar. Ingratidão você não sente na pele, mas sente no coração. A resposta pra tudo está em você, então. Queremos ajudar, mas se ignorar. Tudo tem o seu limite, o seu está pra terminar. O que fez de errado não dá para aguentar. Basta enfrentar. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. Pra quem, ha, ha, não entendeu o seu pior pesadelo? É sua cabeça que o crack comeu. Ficou bobo da ideia, não tem noção de suas merdas. Tudo que resta pra ele na vida é usar pedra. Ficar tirando um barato, pra ele tudo é graça. Sua cabeça não pensa, pois age como um otário. Seu pior pesadelo é você mesmo. Comédias como você não merece nosso respeito. Neste exato momento, seu cérebro está com medo. Seu pior pesadelo destrói qualquer elemento. Parabéns pra você, parabéns, parabéns pra você, parabéns. Você ganhou o prêmio de um cara mais tolo. Veja bem, veja bem a besteira que você fez. Espero que mais tarde você venha se arrepender. Edoque, e me disse, eu estou certo. O crack não leva nada, só vai deixar você chupado. Se assim, mesmo assim, não dá valor de ignorante. Só posso guardar rancor. Seu pior pesadelo atacou. Sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. A sua cabeça se torna alienada. Uma pedra ou uma bala te mata. Se mata por atitudes anormais. Se mata por você nunca está na paz. Se mata por atitudes anormais e se mata.